Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso sentimento que me redescobriu neste teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que quero é sentimento, força e coração. Descobriu este